4071, para o táxi 116 a bordo 0430 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Ok, ciente azul 4071, só para informação, o Atis opera normal, informação em curso Vitor. Táxi é autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera Piscino 0, quando lá a torre no 86, ajuste no 0 ou no 3, bom voo. Ciente 4071, autorizado táxi via Juliette Alfa, lá a torre 86, ajuste no 0 ou no 3, boa noite. Confirme a matrícula. Web5827. Gente, Web5827, Galeão aprovado nível 340, rota via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leila, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5073, controle 119.8. No final. Charlie Papa Sierra, complete Alessia X-Ray approach, contact the tower on 118.6. 118.6, Charlie Papa Sierra. 1404, autorizado Alessia X-Ray, aporte localizador. Portará no localizador 404. 1104. Roger that, Charlie, Papa Sierra, continue your approach and expecting clearance to landing. Clear to landing. Charlie, Papa Sierra. Wait for that. Vamos decolar, já faz 3 mil, voa ponte pioneiro. Aguardando para prosseguir pouso final. Prossiga o título do Lula. Ok, sob vetoração, curve à direita na proa 260. Direita 260, estilo do Lula. Eco Alfa Oscar, copiado. A linha aí mantém na 17. A linha mantém na 17. A linha é composta. Redução para aproximação, livre LS, forma estabilizada. Forma LS estabilizada, iniciando redução no 404. Atingindo 3.800 kg de luz. Mantenha 3.000 kg de luz. Bandeira azul. Salvador azul 4071, não posso esperar, espera, espera. Azul 4071, boa noite, irá manter o ponto de espera. Mantenha, posso esperar, 4071. Mantenha o litoral, 1003 o ajuste, forme passando Pituaçu, Guardião 06. Sete. Condições visuais e estruturas do Lula para cancelamento. Ok, modificado aos 37, desça visual, 1500 pés, ajuste 1013, forme visual com campo. 1013, descendo para 1500 pés, para visual com campo. Bravo Mike no farol de Tapuã fazendo espera. Afirmativo, o Vitor Bravo Mike. Visual com o aeródromo? Visual, 8 kg. Chama a torre 118.6 para coordenação de pouso. 118.6 grato, boa noite, 8 kg. Boa. Todo pouso da aeronave na curtíssima linha, vai ter 4071. Salvador, boa noite, papatão, 8 kg. Whisky, Kiozulu, boa noite. Proa da rotatória, Kiozulu, reporte sobre a mesma. A prova da rotatória, reportará sobre a mesma, 8 kg. 404, complete final ILS, 18-6 torre. 18-6, grato, 1404. Torre Salvador, bom dia, o gol 1404, na final da 10, estabilizado. Copiado, gol 1404, continue aproximação e aguarde outras gestões de pouso. Gente aguardando no 404. Cruza, Goguera. De Alfa, ponto operador 1086, obrigado, boa noite. Salve, Salvador, boa noite, a 3258, para puxa, acionamento, posição para... Boa noite, a 3858. Livre pushback, acionamento, chame táxi. Só para informação, em curso agora, Vitor, que reate. Tem informação, Vitor, atualização, pushback, acionamento, a 3858. Charlie, Papa Sierra, on the ground at 339. First right, call 1219. Sim, Tiago Falosca, ainda mantém a posição aguardando. Torre Guardião 06, agora cruzando através de Pituaçu, visual com tráfego aí na final do 10. Copiado, Guardião. Temos uma aeronave a 1.000 pés em espera visual sobre o farol de Itapuã. Atento a mesma, Guardião 06 irá manter também espera visual em Itapuã, aguardando para o cruzamento. Fiante, visual com a aeronave, 1.000 pés no farol, do visual também com tráfego na final do 10. 4071, livre decolagem, vento 080 graus, 1.02. Livre decolagem, dá 10, ou 4071. A rotatória, o Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, ciente, mantém a espera visual a 3 milhas, ok? A 3 milhas do final da 107, temos uma aeronave que já está alinhada na 107, aguardando para decolar. Ciente, mantém a espera a 3 milhas da final da 107, Whisky Kilo Zulu. Torre, autorizaria o Guardião 06 prosseguir na retaguarda do tráfego na final, direto para o pátio? Autorizado, Guardião. Autorizado, reposto quando cruzando o final da 1-0. Gente, obrigado. Solo Salvador, boa noite. Gol no 889, informação tem pé. Gol no 889. Galeão aprovado nível 360, via Peruíque 50, Bidev, via Penovembro 857, Serra Golf Romeu. Upezulu 16, Grupo Upezulu 14. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda após direto Bidev com curva direita. Transponder 5071 no controle 119.8. Fazer o 360 para a direita, positivo. Azul 4071, cruzando 1.500 pés. Azul 4071, contato na decolagem, suba ao 360, saída da EL. 360, saída da EL, 4071. Receptou logo, Alfa Tango Tango. 89, cotejamento correto, chame pronto. Tango Tango, boa noite, 89. Solo Web 5827, portão 10, bravo, chega aqui para lá. Web 5827, livre, chame para o táxi. Alfa Tango Tango, continue a aproximação e reporte no externo. Reportará no externo para modificação de regra, senhora. O atenção de pouso na pista 107. Copiado, prosseguirá então com o número 2. O Papa Tango Eco Alfa Oscar, Eco Alfa Oscar. O vento é de 080 graus, 12 nós, sem nível de decolagem da 107. Guardião 06, agora cruzando o eixo da 10, prosseguindo direto para pátio do Graia. Copiado, Guardião, vento 080 graus, 129, chame solo controlado. Gente. O 404, solo aos 43, livre à direita, livrar 1219. Oito para o táxi PLB 143, autonomia de 3 horas e 45, alternando João Pessoa. irá atentar a um tráfego em espera visual sobre o farol de Itapuã a 1.000 pés. O mesmo já está ciente do tráfego do senhor e não interferirá no seu procedimento de subida. Pois, senhor, tenho ele à vista aqui também. Eco Alfa Oscar, com controle agora na frequência de 1.98. Controle 19.8, obrigado. Passou externo, Alfa Tango Tango. Copiado, Alfa Tango Tango, modificado aos 4.4, vai prosseguir para o circuito de tráfego à direita como número 2 para 1.7. Temos a aeronave já a 2 milhas da final. À direita, com a esquerda para interceptar o circuito pela direita da 1.7 como número 2, Alfa Tango Tango. Afirmativo, isque que o Zulu livre pouso 1.7, o vento é de 0.80 graus 1.0 nós. Livre pouso na 1.7, pelo Zulu. São 3.662, vento 0.80 graus 1.0 nós. Livre decolagem da 1.0. Livre decolagem, 3.662. Fala controlado, guardião 06. Boa noite, guardião. Torago, DCT. Decola da pista 1.0, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5076, controle 1.9.8. Vitor Bravo Mike, reporte cruzando. Gente, Vitor Bravo Mike, efetuará o cruzamento na final da 1.0. Efetuará cruzando Vitor Bravo Mike. Ok, Bravo Mike. Bravo Mike vai desconsiderar, ok? Aguardando uma nova autorização para prosseguir. O Vitor Bravo Mike. Ciente, Vitor Bravo Mike está aguardando a nova autorização. Ciente com o tráfego aqui à minha direita. Salvo o Xané 6390-953-45, Salvador. Gente, segue o Airbus, India e Alfa, ponto espera torre no 86, ajuste no 0 no 3, bom voo, Xané 63 no 0. Seguindo o Airbus, ponto espera 18.6, obrigado, boa noite. Na Papá, o confirmando na... Na Papá, afirmativo, na Papá, aguardando para prosseguir, o Whisky Kilo Zulu. 827, com 1-1-3 a bordo, 3.30 de autonomia, alternando com 20. 3858, ciente, autorizado a linha e manter a 1.0. A linha manter a 1.0, são 3858. Alfa Tango Tango, livre pouso na pista 1.7, informa o vento de 090 graus 1.0 nós. Livre pouso 1.7, na final tem baixado e checado, Alfa Tango Tango. 3662, decolou 4.6, controle 9.8. 9.8, obrigado, senhorita. Boa noite. Boa noite. Torre Salvador, voo no 604, vai passar externo, baixar travado. Copiado, gol 604, continue a aproximação e aguarda pista livre. Aguardando, 604. Aguardando a decolagem, sube e mantenha o 370, vigilância. 370, vigilância, 62. São 3858, vento 090 graus, 1-1 nós, livre decolagem da 1-0. Decolagem da 1-0, tá 3858. 09. Empate 1 no portão 09, gol 1404. Dê passagem à web, gol 1404. Entende, dando passagem na web, 1404. Torre Salvador, hoje não é 6310, ponte espera pronta. Opera, Sioner, mantenha o ponto, espera. Mantendo. O Alfa Tango Tango, solo aos 4.7, vai prosseguir para aqui, pátio. Ok, copiado, back, entrega autorizado, sua em pista livre. Pioneiro 01, para informação, atinge bateu nível 1.1.0. Pioneiro 01, controle 7. Gol 604, vento 08, 0 graus, 10, nós, livre pouso 10. Livre pouso 10, voo no 604. 140, chame o centro Recife em 1251, na antena 13325. 251, 13325, 4071. 3858, uma boa noite. Boa noite. Salvador, tá 3858, boa noite, passa 1500 pro 370. 3858, sobe e mantém o 370, saída Momo, Jones. Momo, sobe a 370, 3858. Gente, Vitor Bravo Mike, reportará girando base, visual com aeronave na final da 1-0. Afirmo, o senhor vai prosseguir para o circuito à direita, como anteriormente. Circuito pela direita, Vitor Bravo Mike. Boa noite, Kilo Zulu. Xenair 6310, a linha mantém na pista 10. A linha mantém 10, 6310. Torre, boa noite, Web 7527, mantendo o ponto de espera da 1-0. 5827, sim, irá manter o ponto de espera. Mantém. Consiga. Você está 13 milhas sul de Salvador, a intenção é manter voo nesse setor, confirma? Afirmo, se for possível. Essa altitude é possível, mantendo nesse setor, quando for retornar a Salvador, informa o controle. Ah, pegou a foto. 1604, seu solo 50, liberando o SAMU 219. Exato, 1219, gol 1604. Solo, Salvador, gol 1219. Corrigindo 1604, gol. Volo 604, ciente, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, gol 1604. Opa, Momo? Para o controle? 3858, pode voar, Momo? Momo autorizado. Direto, Momo, obrigado, 3858. 3662, passa 140, chame o centro em 12685, antena 12545. Obrigado, vai chamar centro 3662. Livre decolagem, vou chamar 310. Vitor Bravo Mike, girando base para 1-7. Vitor Bravo Mike, cheque o trem. Prefixo, senhor. Autorizado pouso na pista 1-7, 080 graus, 08 nós. O Vitor Bravo Mike. Livre pouso na 1-7, Vitor Bravo Mike. Ador, agora sob vetoração para final DLS X-Ray, curva à direita na Pro 330. Ok, vou na direita na prova 330, é o compasso. Na 6310, decolou 52, chame o controle em 19.8. 98, hoje chame a 310. 604, confirme. Para ingresso no pátio. Afirmativo, vai prosseguir até o portão 08. 08, portão pro gol 1604. Solo Salvador, gol no 889, para o inspecionamento no 06. Controle Salvador, Oxalea 6310, decolou na sua escuta. Oxalea 6310, suba ao nível de voo 350, voe direto Puca. Agora, autorizado para o inspecionamento, mandando o táxi, gol no 889. 7, autorizado decolar, 080 graus, 099. Sim, meu Deus, decolagem, né, já tinha 5827. Papa Tango Vitor Bravo Mike no solo 53. Autorizado 180 graus Quebec Track, chama liberando com a guarda bata. Chamará liberando com a guarda bata, Vitor Bravo Mike. Índia Papa Oscar, controle. Aqui G3 Vitor, a intenção é cancelar esta visual para pôr direto ao Norcote. Então, modificado da presente, o 54, desça 1.500 pés visual, 1.014 ajustes. Já visual com aeródromo? Afirmativo, senhor. Então, chama a torre 186, bom pouso. Obrigado, senhor. Boa noite, senhor. Boa. Salvador, boa noite, já está próxima. Boa noite, chame final normal, cheque o trem, pista no 7, Índia Papa Oscar. Oscar. Webjet 5827, decolou 54, chame controle, boa noite. Controle, boa noite, Webjet 5827. Chamada para o táxi, tá 3152. A 3, pista, informação, Victor. Xarame 3113, boa noite, chegada bom, se desse manter o 040, vigilância. 040-63-16. Controle, boa noite, objeto 5827 decolou, cruzou 1600 pés. Jet 5827, suba ao nível 340, saída da EL, vigilância. Ascensão 340, sob vigilância, webjet 5827. Ao curvar direita, autoriza direto da EL. Autorizado, direto da EL. Muito obrigado. Papa Oscar, check trem. Ainda sim, senhor. Acusaram abaixar de chocado. Gente. 01, é o controle? Está agora 7 milhas da posição Conde. Serviço radar terminado, chame controle Aracaju. Frequência 120, decimal 3. Viador 01, chama Aracaju, decimal 3, braço da noite. 4L Salvador, boa noite, Webjet 6748, Libra 200 para 150. Ciente da Vitor. Objeto 6748, chegada a Mari, desse manter o 050, vigilante. Para 050, na chegada a Mari, 6748. Pimpão. Fala. Tô na minha dor, né, Campina? Viado, Golo 889, observando, o Airbus da Tank está finalizando o push. Tem livre seu táxi. Via Juliette Alfa e no pouso, espera quando pronto, somar a torre na frequência de 1986. Levando o TAM, autorizado o TAM, Juliette Alfa, ponto 0686, 1889. Romeu, Eco, Alfa, Oscar, curva direita para o A020. Curva direita para o A020, Romeu, Eco, Alfa, Oscar. para o táxi 73152, Aracaju, 2 horas e 10 do POP 138. 138, 2 horas e 10, confirme a alternativa? Aracaju. Copiado, autorizado, táxi Juliette Alfa no ponto de espera quando aproxima a torre na frequência. De 1986 até 3152. Eco e Alfa, ponto de espera, 286 até 3152, boa noite. Salvador, gol 1889, próximo ponto de espera 10, pronto. Autorizado decolar, 080 grau, 099, gol 1889. Autorizado a linha e decolada 10, gol 1889. Boa noite. Boa noite. 6310, suba e mantenha o 350, chame Centro Recife 12685, alterna 12545. 12685, 12545, acendendo ao 350, ou chame a 310. Webjet 5827, subir mantenha o nível 340, chame Centro Recife no 251, alterna no 3325. Centro Recife, 1251, alternando 1335, Webjet 5827. Do sétimo. Aberto. Utilizado em LS, Eco Fosca. Eco Fosca, completo final, chame a torre no 86. Completo final, passei a torre, passaria a torre 118.6. Eco Fosca indaga assim, após o pouso aí, pela sua projeção de aviões chegando, eu posso pedir a torre para só arremeter e pousar na 17 e depois arremeto e curva esquerda. O senhor resolveu agora, Eco Fosca? É, foi, só estou indagando com a senhora se tem muito avião chegando aí, se atrapalha ou não. Agora não, aí o senhor verifica lá com a torre. Positivo, obrigado. Torre, boa noite, Papa Romeu Eco Alfa Oscar. Papa Romeu Eco Alfa Oscar, chame com o trem baixo travado. Positivo, estou com o trem baixo travado, passando o marcador externo agora. 889, Dael Leda. Gol no 889, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o 360. 360, gol no 889. Se o senhor for pousar, isso não será autorizado. Se o senhor for tocar e remeter, afirma autorizado. Ah, positivo, não é tocar e remeter, eu me expressei mal. Tocar e remeter e aí só curvar, entra já para uma base pela esquerda curta para pousar na 17, pouso final. Afirmativo, com toque arremetido autorizado, 090 grau, 099, Papa Romeu Eco Alfa Oscar. Após o toque arremetido, prosseguirá para a pista 97. Positivo, Eco Alfa Oscar. Toque Salvador, boa noite, até 3152, ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, mantenha um ponto de espera. Mantenha.